O que de melhor posso eu desejar a um amigo que hoje aniversaria? Conhecendo-lhe e tendo um grande carinho pela sua pessoa, quero muito que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde. O fato de sermos amigos só engrandece o afeto e o respeito que tenho por sua pessoa. Admiração por saber que conduz sua vida com dignidade e amor. E tudo isso faz da sua personalidade um destaque. No seu aniversário, quero reafirmar tudo de bom para sua vida, sabendo que Deus olha por todos nós, está sempre do seu lado, iluminando os seus caminhos, dando-lhe forças para vencer todo e qualquer obstáculo. Você é uma pessoa especial, cheio de vida e sinceridade, por isso está sempre rodeado de pessoas e coisas boas. Esta data é toda sua. Realmente foi feita para você, para que você faça dela o melhor e daqueles que lhe cercam um dia de grande felicidade. Continue cada vez melhor, buscando a paz e o amor que liga as pessoas a todas as coisas boas. Parabéns, amigo. Feliz aniversário!